Nesse ponto aqui do nosso curso, da nossa aula, a gente vai dar um passo adiante. Iremos aprofundar, então, esse desdobramento, essa organização. Por que que ficou definido que são tais e tais e tais mercados no ramo financeiro, né, do nosso sistema financeiro nacional? Respostas para isso é o que a gente busca agora. Então, veja só. Primeiro, mercado mais financeiro. Vamos definir bem o que é um mercado financeiro. A definição de mercado é um local abstrato, ou pode ser um mercado real também, no nosso caso específico. É um local abstrato, ele não existe fisicamente, você não vai, ah, eu vou ali no mercado financeiro, né? Não é assim que funciona. Mas um local abstrato onde compradores e vendedores se encontram, né? Onde agentes econômicos, pessoas querendo realizar algum tipo de negócio, se encontram para realizar esse tipo de negócio, tá? Então, o supermercado é um mercado, né? Mas especificamente tem um vendedor lá com produtos e os compradores. No mercado financeiro, então, a gente vai somar financeiro relacionados ao dinheiro. Compra e venda de dinheiro num sentido mais amplo, né, que pode incluir aí juros, por exemplo, tá? Então, mercado financeiro é a junção desses dois termos e, com isso, uma definição de mercado financeiro muito boa é um local abstrato onde ocorrem transações envolvendo dinheiro, crédito, títulos e ações. Não estamos falando aqui de trocar dinheiro por produto, mas trocar, por exemplo, títulos por dinheiro ou dinheiro por títulos, ações por títulos, ações por dinheiro e por aí vai. Lembrando aqui, ó, revisão. Sistema financeiro nacional tem esses três ramos ou mercados. Mercado financeiro, por sua vez, se divide nesses quatro. Cada um deles com um papel específico: papel, moeda e moeda escritural, no caso do mercado monetário, recursos para consumo e funcionamento das empresas ou de pessoas, né? Que consumo é para pessoas, funcionamento é para empresas, capitais. Recursos para projetos de longo prazo, ou seja, para empresas principalmente, e câmbio. Mercado financeiro, aqui, intermediação financeira, um intermediário financeiro, um operador do mercado financeiro, se coloca então entre esses agentes, os superavitários, que poupam recursos e colocam então nesse intermediário, e tem os deficitários, que então vão tomar esses recursos, o dinheiro vem daqui, nessa direção. Os deficitários pagam juros e os superavitários recebem juros. Então, esse é o ciclo, sem grandes mistérios aqui. Desdobramentos do mercado financeiro ocorrem de acordo com dois conceitos. Então, quando organizaram, quando falaram, ah, vamos chamar isso aqui de mercado monetário, vamos chamar isso aqui de mercado de crédito, o que foi levado em consideração são esses dois termos que você vai conhecer agora. Olha só, maturidade. Maturidade de uma operação está diretamente relacionada ao prazo. Dizemos, né, disse que tem longa maturidade operações de prazo longo e tem curta maturidade operações de prazo curto. É isso, tá? Basicamente isso. Não tem por que a gente complicar além disso. Então, de acordo com a maturidade das operações que normalmente são realizadas, essa operação é chamada em um mercado ou em outro mercado, tá? É mercado de câmbio, mercado de capitais, são maturidades diferentes. Além disso, tem o conceito de liquidez, tá? O que é liquidez? É a facilidade com que algo pode ser convertido em dinheiro. Nesse aspecto, para aqui, para de ler um pouco. Vem aqui comigo. A facilidade com que algo pode ser transformado em dinheiro. O que é mais fácil de ser transformado em dinheiro? Os R$ 100 que tem ali na minha conta corrente ou esse celular? Obviamente os R$ 100, né? Os R$ 100 já são dinheiro, na verdade, né? Então, transformar os R$ 100 de depósito à vista em dinheiro é muito mais simples do que isso aqui, né? Ações. Ações têm uma liquidez, mas essa liquidez é muito menor do que a do próprio dinheiro. Títulos públicos federais, agora entrando em termos um pouco mais técnicos, são um instrumento que tem mais liquidez do que uma ação, por exemplo. Tá? Mas tem menos liquidez do que o próprio dinheiro em si. Então, de acordo com essa liquidez, e agora a gente prossegue, né? Quanto maior a liquidez, maior a capacidade que algo tem de ser convertido em dinheiro. O próprio papel moeda, por exemplo, é o ativo mais líquido que existe, né? Enquanto o saldo que você tem na poupança, dessa vez, ó, um depósito de poupança, é um pouco menos líquido, né? Mas ainda é mais líquido, por exemplo, do que um imóvel. Um imóvel é um ativo com baixíssima liquidez. Quem já vendeu ou precisou vender um imóvel sabe do que eu estou falando. Pois bem, os quatro mercados são divididos assim, de acordo com o prazo e com a liquidez. O mercado monetário é onde ocorre o controle dos meios de pagamento e da maior liquidez da economia. Basicamente, a gente está falando do mercado, então, de moeda. Professor, mas a gente não compra moeda, né? É, você talvez não, mas os bancos, os agentes econômicos fazem isso o tempo todo. Os bancos compram moeda e eles trocam pelo quê? Eles pagam com outra coisa. Normalmente, um outro tipo de ativo financeiro, títulos públicos, por exemplo, ou então depósitos a prazo. Os bancos estão o tempo todo negociando moeda, porque eles precisam também de moeda para fazer frente às obrigações deles ali ao longo de um dia, né? Então, esse mercado monetário se concentra principalmente nessa troca de moeda por alguma outra coisa, né? Depois, o mercado de crédito. Então, é crédito para consumo e capital de giro das empresas, os empréstimos, né? O CDC, crédito direto ao consumidor, tudo isso, ó, tem um curto ou médio prazo. A gente está falando aí de poucos anos, né? Então, ainda entra em médio prazo. Não existe uma linha muito clara. Ah, a operação passou de 60 meses, então é longo prazo? Professor, não existe isso. Tá? O que existe é essa classificação, e isso você pode levar para a prova com total tranquilidade. No mercado de crédito, curto e médio prazo. Mercado monetário, curtíssimo prazo. É operação liquidada no mesmo dia. Mercado de câmbio, moeda estrangeira. Esse é mais especializado. Não tem tanto a ver com o prazo, mas tem tudo a ver com moeda estrangeira. À vista e curto prazo, por fim, o mercado de capitais, médio e longo prazo. São investimentos em projetos, empresas, financiamento e outras operações. Assim é desdobrado o nosso mercado financeiro. Como isso é cobrado em prova? Olha só. O Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de instituições que fazem o quê? Administram os títulos da dívida interna, definem a política monetária, né? Cambial e de crédito. Tudo isso está certo, mas o principal ponto aqui, ó, é que permitem o fluxo de recursos entre compradores e tomadores. E ele é dividido, portanto, de acordo com a liquidez, de acordo com o prazo de maturidade, os tipos de mercado que nós temos. E uma inédita, né, que esse assunto vem vindo muito no edital, né, desdobramentos do mercado financeiro, mas ainda não foi cobrado. Quando ele for cobrado, imagino que essa seja a mais provável forma de cobrar. Então tá aqui, ó. O mercado financeiro é dividido em quatro ramos, de acordo com a natureza das operações realizadas. Então assinale a alternativa que contém os quatro ramos do mercado financeiro. Então cuidado. Todos esses aqui, opa, todos esses ramos aqui, agora foi. Todos esses ramos, eles são do sistema financeiro. Mais do mercado financeiro, nem todos. Previdência e seguros são ramos do sistema financeiro, mas respectivamente do mercado de seguros e do mercado de previdência. Então você elimina eles sempre que aparecer. Ó, essa é a minha estratégia. Tem mais? Aqui, seguros também. Beleza? Ficamos só com uma alternativa, né? Só pode ser uma alternativa e sim, traz todos os quatro mercados. Câmbio, moeda e crédito, lembre-se, fica com o Banco Central do Brasil. Capitais fica com a CVM. Esses mercados são todos normatizados pelo Conselho Monetário Nacional, beleza? E possuem diferentes tipos de maturidade e de liquidez, sendo que moeda é o mais líquido e com menor maturidade de todos, e capitais é o que tem menor liquidez e maior maturidade. Está no outro extremo. Beleza? É isso aí. Essa parte é bem tranquilinha mesmo e a gente já fechou.